É, os caminhos da gente podem ser tortuosos, tá ligado? Mas somente Jesus, somente Ele tem o poder pra restaurar as nossas vidas. Tu és olheiro, sei que tu tens todo o poder. Vem me refaz, eu preciso tanto do teu encanto. Vem me ajudar. Essa quebrada, eu preciso de um olheiro, por favor me refaz todo de novo e no lugar do meu coração de pedra põe um coração de carne pra que assim eu possa lembrar onde eu errei e me afastei de ti, quebrei a cara, voltei pro caminho que eu mesmo abandonei e acabei me afastando dos teus caminhos, eu fui embaraçando com as coisas erradas, eu fui me envolvendo. E cada sofrimento que passava eu chorava. Vem enxugar minhas lágrimas. Tu és olheiro, sei que tu tens todo o poder. Vem me refaz, eu preciso tanto do teu encanto. Vem me ajudar. Tu és olheiro, sei que tu tens todo o poder. Como um vaso na mão de um olheiro, totalmente quebrado, quero ser refeito. Como um vaso que está abandonado, só peço ao meu Senhor, venha estar do meu lado. Porque está difícil sobreviver assim, por fora uma aparência boa, por dentro a situação é ruim. Me ajuda, me tira desse chão, me levanta para a sua adoração. E quantos estão assim no mundo como eu, na solidão sem fim, precisando de Deus? E o sofrimento no meu peito quer me sufocar, e uma voz vem na minha mente pra eu me matar. Só que Deus é mais, eu não me entrego não, prefiro me ajoelhar, fazer uma oração, pedir o perdão, seguir em frente meu irmão. A sua vida é valiosa, vale mais que 1 milhão. Tu és olheiro, sei que tu tens todo o poder. Vem me refaz, eu preciso tanto do teu encanto. Vem me ajudar.